E tu não vinhas. Te procurava e não te via. Foi quando senti o calor da tua mão agarrando a minha. Como estás, amor? Onde estavas? Tinha tanto medo que não viesses. A ver passar a gente me desesperava, pensando que esqueceste a quem prometeste. Como estás, amor? Como tem sido? Fazes tu na vida, quais são os teus sonhos? O tempo separado foi tempo perdido, mas no final ganhamos porque mais te quero. O comboio chegava, meu peito batia, pensando que aquela que tanto queria não me lembraria. Eu te esperava, cansada e perdida. Foi quando senti o calor da tua mão agarrando a minha. Como estás, amor? Aonde estavas? Tinha tanto medo que não viesses. A ver passar a gente me desesperava, pensando que esqueceste a quem prometeste. Estás, amor, como tem sido? Que fazes tu na vida? Quais são os teus sonhos? O tempo separado foi tempo perdido, mas no final ganhamos porque mais te quero. Como estás, amor? Como tem sido? Que fazes tu na vida? Quais são os teus sonhos? Separadas foi tempo perdido, mas no final ganhamos porque mais te quero. Como estás, amor? Aonde estavas? Tinha tanto medo que não viesses. A ver passar a gente me desesperava, pensando que esqueces de a quem prometeste. Quero seguir aquela estrela que me levou o pensamento. Estar sempre junto dela, dizer o que penso. Amor de menino, puro e sincero. Fez-se adulto, cresceu no meu peito. E só eu sei. Só eu sei. Apaixonado por ti. Apaixonada por ti. Apaixonado, seguimos em frente. E namorado. Apaixonado por ti. Apaixonado. Apaixonada por ti. Apaixonado, seguimos em frente e namoramos para sempre. Essa página preenchida do livro que estou a ler. Dou-te tudo, dou-te a vida até morrer. sempre junto dela, dizer-lhe o que penso. Amor do menino, puro e sincero, deixe adulto cruzeiro no meu peito, e só eu sei, só eu sei. Apaixonado por desligo quando a rádio toca esta canção. Ainda hoje, quando ouço esta música tocar, nem por nada me consigo desligar e as lembranças tomam conta do meu peito. E hoje em dia, estas notas no piano são para mim companhia que vou ter até ao fim, quando eu na minha cama só me deito. Assim ao menos não me sinto só, até parece ouvir a tua voz a cantar ao meu ouvido quando tudo era perfeito. Este é o seu Canal 2 da Antena. Se ganha a vida, se não está comprometido, o resto há quem minta por ofício e há quem faça sacrifício honesto. Mas mentir só por mentir é um vício corrigir depressa. Mas cuidado que a mentira é falsa, chula em vez de valsa é dançar no escuro. O mentiroso deve ser banido ou então punido com castigo duro. Mentir, mentir, mentir, um homem não mente. Mentir, mentir, mentir, é não ser decente. Mentir, mentir, mentir, é um vício feio. A mentir é bola que gira e no seu rodar faz tanta maldade. Porque a mentira nunca é brincadeira, é uma maneira de ofender a verdade. A verdade envergonhada pela mentira é maltratada, envenena. A justiça nunca é cega e muitas vezes se nega. Que pena. Mas há que desmascarar quem minta para enganar à força. Mas cuidado que a verdade é pura e nem sempre dura, tal como a mentira. Bendito seja quem fala a verdade, faz da lealdade uma coisa pura. Mentir, mentir, mentir, um homem não mente. Mentir, mentir, mentir, é não ser decente. Mentir, mentir, mentir, é um vício feio. A mentir é bola que gira e no seu rodar faz tanta maldade. Porque a mentira nunca é brincadeira, é uma maneira de ofender a verdade. Mentir, mentir, mentir, é um vício feio. A mentir é bola que gira e no seu lugar faz tanta maldade. Porque a mentira nunca é brincadeira, é uma maneira de ofender a verdade. Mentir, mentir, mentir, um homem não mente. Bambuleando esse corpo que é teu e chama por mim. Tenho no peito a saudade daquele lugar. Abençoado por Deus me fez despertar a fé e a esperança de te encontrar. O nosso amor é tão louco que tem de voltar. Morena da praia, teu corpo rebola na areia e fica de frente para o mar. Pequena, me encanta, bambuleando esse corpo que é teu e chama por mim. Morena da praia, teu corpo rebola na areia e fica de frente para o mar. Pequena, me encanta, bambuleando esse corpo que é teu e chama por mim. Seremos um só nesta louca paixão e o nosso sentir num só coração. Tenho fé e esperança de reencontrar esse amor tão louco que há de voltar. Morena da praia, teu corpo rebola na areia e fica de frente para o mar. Pequena, me encanta, bambuleando esse corpo que é teu e chama por mim. Morena da praia, teu corpo rebola na areia e fica de frente para o mar. Pequena, me encanta, bambuleando esse corpo que é teu e chama por mim. Da praia, teu corpo rebola na areia e fica de frente para o mar.

Eu quero, só quero fazer-te mais feliz, ou mais cair em graça do que ser engraçado. Oh Ana, faz o que eu te digo, mas não faças o que eu faço. Faz o que eu te digo, mas não faças o que eu faço. Oh Ana, vai por mim, eu sou o teu amor. Oh Ana, vai por mim, não minto, não senhor. Oh Ana, vai por mim, tu és meu amorzinho. Oh Ana, vai por mim, eu sou um bom rapazinho. Oh Ana, vai por mim, eu sou o teu amor. Oh Ana, vai por mim, ai, não minto, não senhor. Oh Ana, vai por mim, tu és meu amorzinho. Oh Ana, vai por mim, eu sou um bom rapazinho. Aninhas! Oh Ana, vai por mim, que eu sou o teu amor. Oh Ana, vai por mim, não minto, não senhor. Oh Ana, vai por mim, tu és meu amorzinho. Oh Ana, vai por mim, que eu sou um bom rapazinho. Oh Ana, vai por mim, que eu sou o teu amor. Oh Ana, vai por mim, não minto, não senhor. Oh Ana, vai por mim, tu és meu amorzinho. Oh Ana, vai por mim, que eu sou um bom rapazinho. Oh Ana, vai por mim. Na música portuguesa, o sucesso passa aqui. Thank you. sinto tanta dor que não há explicação. Tu te foste embora sem nenhuma razão. Me sinto sozinho. Como sonhos proibir. Trago toda a primavera em minha voz e a saudade que há de vir eu adivinho. A fogueira de paixão que existe em nós queima todas as tristezas do caminho. A fogueira de paixão que existe em nós queima todas as tristezas do caminho. São meus versos os teus versos quando canto. São meus sonhos os teus sonhos, nosso fado. Não há pranto, nem tristezas para morrer no passado. Não há fumo, não há névoa, não há pranto, nem tristezas para morrer no passado. O que trazes já não sei, não adivinho. Pode ser o mar inteiro, a tempestade. Pode ser uma saudade, um carinho. Pode ser o grande amor da nossa idade. Pode ser uma saudade, um carinho. Pode ser o grande amor da nossa idade. Na quinta-feira põe teu saio de merino. Como queres ser cantadeira, segue lá o teu destino e viva a tua maneira. Como queres ser cantadeira, segue lá o teu destino e viva a tua maneira. Mas toma muito cuidado, porque o falo tem seus queixos. Canto de charme traçado, põe o lenço português, porque assim é que é o fado. Canto de charme traçado, põe o lenço português, porque assim é que é o fado. Há quem te vá censurar por cantares de charme lenço, mas deixa o mundo falar, pois se eu pensar como eu penso, que certo se há de calar. Mas deixa o mundo falar, pois eu pensar como eu penso, que serve-se a calar. O lenço é gentil brasão que a tradição nos cedeu, e se o fado é oração, não é de cabeça ao léu que se faz a confissão. E se o fado é oração, não é de cabeça ao léu que se faz a confissão. A moraria morreu, ficas tu para recordar, com um lenço bem plebeu e um chaio de agasalhar, podes dizer que sou teu. Com um lenço bem plebeu e um chaio de agasalhar, podes dizer que sou teu. Canal 2. Teus olhos são como as estrelas que brilham no céu escuro da noite e cintilam ao som do meu olhar, teu rosto uma flor. flor rodeada de raios de sol. Teus lábios são ternura de um filho nosso, teus cabelos a floresta de um sonho que tive dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti. Teus olhos são como as estrelas que brilham no céu escuro da noite e cintilam ao som do meu olhar. Teu rosto uma flor. E teu corpo uma fonte, por onde correm águas límpidas e puras. Teu sexo a terra, onde plantei a semente para me dar o filho que amarei, que amarei, que amiga no estio e teus folguedos revivem. quantas sim, quantas saudades eu tive de ti. Amor dobra com as saudades, tu és para mim o doce toque das saudades. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, velhos caminhos. Come on.